Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim. Loucuras e tristeza, o quê? Eram parte de mim. No terrível espinho, do pecado eu pisei. A ponte entre a vida, quero ouvir, e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, e a minha alma vagava. Aonde? Na escuridão das garras da morte, vai lá! Das garras da morte, o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Só quem tá bem, solta a voz e diz: eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. E o quê? Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, diga bem forte, ó. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou a alma ferida, coração quebrado. Ei! Jesus consegue. Tá bonito demais, ó. Na palma da mão bonito, aí vai lá. Teve o espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. E o quê? Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, e a minha alma vagava na escuridão das garras da morte. Vocês, vá! Das garras da morte, o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. E o quê? Acordei de um pesadelo, voltei a vir. Eu quero ver lá em cima e aqui, ó, bem forte, ó. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, quero viva. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, alma ferida, coração quebrando. Jesus conserta. Eu quero ver você cantar bem forte na palma da mão. Eu hoje estou. Tá lindo demais, ó. Verão sem. Hoje eu sou verdade, diga aí, vá. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou a alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou.